palma, exaltado seja o nome de Jesus. Aê, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu durmo pensando em você, acordo pensando em você, chego até a sonhar no dia em que eu irei te ver, poder dizer que és o meu amor, que meu coração é teu, quanto eu te amo. Deitar-me em seu colo, acordar sendo abraçado, ouvir seu coração e sentir o seu cuidado. Obrigado por estar do meu lado quando eu preciso, por nunca me abandonar, me aceitar, me tornar limpo. Me ergue quando cai e me consola quando choro, mesmo sem precisar. Se preocupa quando eu demoro. Obrigado, meu amor, por estar comigo. Sou o homem mais feliz do mundo, pois estou vivo. Jesus está com você onde quer que eu for. Não foram poucas, pagando à toa, me sentindo tão só. Em meio a tantas pessoas, a cada abraço eu me sentia mais decepcionado. Cada um deles não continha o calor do seu abraço. Dinheiro e fama levam muitos pra cama, que no outro dia acordam com dor de cabeça e vergonha. Sufo com a sua voz, a culpa é toda minha. Por hoje me senti tão só, a distância só me fez perceber que vivo sem todas as menos sem você. Quem me vê hoje pode receber, que ando diferente depois de conhecer você. Então, irmão, minas, manos, não dá pra esconder o quanto eu te amo, Jesus. Aleluia. O quanto eu te amo, Jesus. Quero estar com você onde quer. Aí, Brasil, sente o poder do Senhor. Desse amor, esse amor que me transformou, fez de mim um homem livre. Como é bom poder falar que eu te amo. Quem tem alguém como você não precisa de mais nada. De madrugada, balada, para ter. Quem tem alguém como você não deve se preocupar com inimigos, problemas que amanhã possam chegar. Quem tem alguém como você pode ir. Espero que te encontrem pra poder dizer: Jesus está com você. Aí, quem está com Jesus nessa noite? Ele vai mudar sua vida. Vai mudar a vida da sua família. E o que eu mais quero é que o mundo inteiro também possa sentir o poder desse amor que me transformou. Aí, fez de mim livre. Livre, livre. Como é bom poder falar, Jesus, que eu te amo. Quer estar com Jesus? Contar pra todo mundo. Aí, conta pro seu vizinho. Amor que é eterno. É eterno. Mas quero que o mundo inteiro também possa sentir o poder desse amor que me transformou. Fez de mim um homem livre. Você também, ele vai fazer nessa noite. Em nome de Jesus, receba. Falar que eu te amo. Jesus.